vou fazer uma canção pra ela, uma canção singela brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Uma canção dizendo tudo a ela, que ainda estou sozinho apaixonado, para lançar no espaço sideral minha paixão, há de brilhar na noite no céu de uma cidade do interior, como objeto não identificado. Ainda estou sozinho apaixonado, para gravar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor. Obrigada, senhores. Obrigada. Muito obrigada, senhores. Obrigada. Muito obrigada. Essa música do Caetano era a preferida de meu pai, e eu sempre pensava, imaginava que ele ouvia, se comovia e dedicava silencioso à minha mãe. Comigo acontece parecido, mas Deus me deu voz, e assim faço ecoar no tempo o nosso amor por ela.